Seu grande amor te abandonou, o mundo inteiro te deixou. Você já não é mais o mesmo. É, estás vivendo a sofrer. Esconde pra ninguém ver essa ferida aí dentro. Eu sei que não é fácil encontrar um amor de verdade, alguém que te ama uma cara à metade, um alguém que chega pra te completar. Somente o amor de Deus pra mudar sua história, apagar a dor que ficou na memória. Pagou alto preço só por te amar. Deus não te abandonou, Deus não te abandonou. Se o mundo te esqueceu, Deus não te abandonou. Deus não te abandonou, Deus não te abandonou. Pode confiar em Deus, infinito é seu. Vivendo a sofrer, esconde pra ninguém ver essa ferida aí dentro. Eu sei que não é fácil encontrar um amor de verdade, alguém que te ama uma cara à metade, um alguém que chega pra te completar. O amor de Deus pra mudar sua história, apagar a dor que ficou na memória. Pagou alto preço só por te amar. Deus não te abandonou, Deus não te abandonou. Se o mundo te esqueceu, infinito é seu. Deus não te abandonou, Deus não te abandonou.